A nossa voz, por mais que nós possamos repetir as palavras, muitas palavras, a nossa voz não consegue ser ouvida em Lisboa. E há uma pessoa aqui, um interlocutor, que não tem sido um interlocutor. Este senhor secretário de Estado das Obras Públicas, que tenho aqui, o senhor Sérgio Silva Monteiro, em plenas autárquicas, em Ceia, em julho de 2013, disse estas palavras: não gosta de ser enganado quando prometem coisas que depois não são capazes de cumprir. Disse também, mais à frente, que se os autarcas estivessem de acordo, não havia dinheiro para fazer os 3 ICs, mas havia dinheiro para um IC. E é este homem, que é secretário de Estado, é este mesmo secretário de Estado que continua lá e que não deveria continuar, porque um político que faz estas afirmações, e não podemos ter políticos como ele próprio diz aqui, que eu já o acusei num Conselho Regional do Centro do mesmo, onde temos 100 e tal presidentes de Câmara, e onde ele diz que não gosta de ser enganado quando prometem coisas que são capazes de cumprir. E aquilo que eu dizia, Sr. Secretário de Estado, estas declarações foram feitas em plena campanha autárquica e o Sr. Secretário de Estado veio enganar toda a zona desta região da Beira Serra, estas afirmações foram ditas em Ceia, mas até agora não tem honrado e eu não lhe vejo capacidade nem perfil, depois de ter enganado todas estas pessoas, que ele tenha coragem de voltar a este território e pedir algum voto. E por isso acho que ele não tem condições, por não ter palavra, e um secretário, e tenho encontrado secretários de Estado com palavras, secretários de Estado com boa relação e que fazem um bom trabalho. Não é o caso deste seu secretário de Estado que veio aqui enganar mais uma vez o povinho, como dizemos, uns atrasados. E por isso eu defendo uma radicalização, que nós temos que fazer ter uma luta tremenda e fazer alguma coisa que nos diferencie no país para que Lisboa olhe para nós e que o seu Primeiro-Ministro perceba que tem um secretário de Estado que andou aqui a enganar o meu povo. Se colocarmos os interesses e a defesa dos nossos territórios, todos estes presidentes do município, e esquecermos os interesses partidários, porque o grande problema às vezes que baralha, eu acho que havia uma coisa tremenda que teria um resultado enorme, que era bloquearmos a Estrada Nacional número 17, desde o limite do Conselho de Gouveia até o limite do Conselho de Oliveira do Hospital, bloqueando-a completamente. Isto teria um efeito tremendo, na minha opinião, porque são dezenas de quilómetros de estrada bloqueada, e eu acho, é isso que eu defendo, tenho defendido isso com os meus. Eu acho que deveríamos dar 30 dias, pedir ao seu secretário de Estado, mais uma vez, até porque já teve a oportunidade de ouvir isto, o que eu penso sobre ele, e não vale a pena, não o escondo, não tenho medo de dizer que defendo uma maior radicalização. Vamos pedir pela última vez uma reunião ao seu secretário de Estado, eu, o presidente da Câmara de Ceia e de Gouveia, para ver se é possível ainda nós dialogarmos. E eu penso que devemos dar o máximo até ao final de maio.